e agradecer à Federação Portuguesa de Futebol e ao Futebol Clube de Oliveira do Hospital. Naturalmente que o que está aqui a acontecer é reforçar as funções que o desporto tem, porque não é apenas a competição no campo, o desporto tem funções na área da saúde, na área cultural, na área social e também na área desportiva. E o que está aqui a acontecer hoje é esta interação entre o desporto, a educação, a ação social, e isto no fundo é que nos faz viver em sociedade, em articulação e em parceria uns com os outros. E acima de tudo, com este pequeno gesto, estão também a contribuir para que estas crianças percebam a importância do desporto através de uma prenda relacionada com a prática desportiva, naturalmente, e estarão todos a contribuir para que eles também percebam que os hábitos de vida saudáveis são importantes para todos nós. Terminar agradecendo ao Oliveira do Hospital o trabalho que têm feito também na promoção do concelho e desejar que o ano de 2022 seja pleno de sucessos pessoais para todos vós, para todos os atletas, equipa técnica, dirigentes e adeptos, mas também de sucessos desportivos, porque todos esperamos que o Oliveira se mantenha nesta Liga 3, que é importante para o clube e é importante para o concelho.